lá. Quem foi que me internou nesse hospício? Esse lugar cinzento, cheio de vícios, carros e edifícios. Cara, como é difícil ser diferente, onde tudo é tão igual. É quase um suicídio, os normais querem nos dominar, nos convencer a sair da loucura e nos curar. Deus me livre, guarde, sei como tudo pode terminar. Dispara o alarme pra fazer você raciocinar. Fuja, não marque toca, não fique à toa. Prontos para o bote estão, então não tenha vergonha, continue sonhando e dando luz à criação. Trilhando o caminho do bem, rumo à evolução. No solo que plantamos a fertilidade impera. Querem nos eliminar da face da terra. Terra de cegos, quem tem visão sofre discriminação. Pressão psicológica na lógica e na intenção de fazer com que paremos e nos rendamos aos padrões determinados pelos insanos. Adormecem no leito da ignorância e querem que com eles façamos aliança. Terra do carnaval, lavagem cerebral. Querem nos impor a padronização geral a troco de elogio de tolos. Prefiro ser taxado, rotulado, mal interpretado que deixar de ser louco. Fale o que tiver pra falar. Pense o que você quiser pensar. Faça o que puder para impedir. Venha o que vier, vou seguir. Fale o que tiver pra falar. Pense o que você quiser pensar. Faça o que puder para impedir. Venha o que vier, vou seguir. Eu sei, você não acredita no plano. Desmerece, desrespeita e não vê futuro no rap. Pouco me importa se você acha certo ou engano. Não preciso do seu apoio moral ou no cash. Rasgue seu cheque, meus sonhos não têm preço. Acredite ou não, vou chegar no seu endereço. Milhões de textos vendendo sonhos como Augusto Cury. Venda a alma o que faço, canto com ou sem shuri. Se pararmos de sonhar, deixaremos de ser quem somos e cairemos em um profundo sono. Escolhidos fomos para transmitir coragem em forma de rimas, dissipando trevas como a luz que nos ilumina. Fale o que tiver pra falar. Pense o que você quiser pensar. Faça o que puder para impedir. Venha o que vier, vou seguir. Fale o que tiver pra falar. Pense o que você quiser pensar. Faça o que puder para impedir. Venha o que vier, vou seguir. Essa é pra você que escutava, prestava atenção. O mundo vigiado pelo olho do grande irmão. E não vem dizer que não. E não vem dizer que não. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Eu prefiro a loucura de Deus do que a normalidade deste mundo. O ideal é que não tomemos forma.